É mundão, no Babilão, pode pá, que tá Sodoma, Mojão. Moleque pra ter pano de grife chique, entra pra loja de Smith. Aqui bila de bobeta no que vai, pra ter prata, vai pra rua e pra pão. E tá cruel, o que vale mais, quer desconto pra comprar um boot ou 500 pra aluguel. Todo dia é céu, versus Babel, cartel versus quartel. É o momento, não se ilude, vai. Na elegância do brechó, pigorre com, mais feliz que gente de suíte thai. Fuja de Babilão, que esse lado é mato. Atenção nas miúdas do contrato. Me ajuda a te ajudar e fuja das cheidas. Cheio das conversas, cheio das mancadas, cheio das viagens. Pura que tem que ter uma certa malandragem. Tá osso pra tu, também tá pra mim, mas não vim me fazer de coitadinho. Tô com de contadinho, então ô chefe, me vê um PF. Vou fazer meu corre, tanto faz, a rua é nós, é quem um só caminho, o 3F. Meu PCD tá limpo, que não tá no CPF. No Slim Mocado fazendo umas track. Pode ir pra que eu sou a FK e também a TF. Na música e na vida eu não vim pra ser blef. Jamais, pelo que tenho agradeço, nem sei se mereço. No valor naquilo que tem valor, mas não tem preço. Pelo que tenho agradeço, nem sei se mereço. No valor naquilo que tem valor, mas não tem preço. Recite se preciso, grite, vença limites, com dom som bom emite o que tava em decomposição. Com sua composição ressuscite. Em Babilão se esfriou o amor, tem o seu como chama. Muita dama, mulher de bacana, triste, duvida se ele ama. Ele só com remédio dorme os dois sem faz a própria cama. Acho que não vem amor de brinde dentro do Dolce & Gabbana. Se nota falsa alegria na foto em Bahamas. Diferente da paz evidente na foto do churras da laje daquele final de semana. Da família de alta felicidade, cidade socialmente de classe mediana. Ostenta alegrias da vida, não alegrias da grana. Pelo que tenho agradeço, nem sei se mereço. No valor daquilo que tem valor, mas não tem preço. Pelo que tenho agradeço, nem sei se mereço. No valor daquilo que tem valor, mas não tem preço. Eu agradeço pelo que tenho, é fruto do meu desempenho. Eu nunca desdenho, o que quero obtenho com empenho. E aí me mantenho atento pro jogo que venho. Sem desenho rascunho, de arma em punho, de julho a junho. Pra uns é discórdia, pra nós é orgulho. Sem misericórdia, tomar os bagulhos. Sempre a Babilônia fria cabe. Minha insônia ali é cobre. A noite é um outro dia, e outra noite é um outro dia. Em prol dos ataques, contra os contra-ataques, cantamos batendo em atabaques. Esses craques da bola se embolam com craque. Nesse tic-tac se vai seu destaque. O seu valor vai além do dinheiro, vem da sua família, dos seus parceiros. Aqueles assim que estão até o fim, e o fim não é só o financeiro. O que vale você vira a cara, não olha, reparo não fundamental. Salve James, mano, Charlie, Jack, agora é a vez do Ellie Brown.